Aleluia. Não só basta acreditar. Glória a Deus. Definitivamente, Gospel Gangsters Brasil tá na casa. DC03, Mano Dodô e eu, Pastor Tom is on the tracks. Levanta a cabeça, guerreiro, tamo junto. Vencer a cada dia não é fácil nesse mundo. Às vezes dá vontade de voar, de sumir, correr pra bem longe daqui. Mas segura a pressão, irmão, pra não estourar. Seu fardo não é maior que não possa carregar. Aguente, fique firme, segura aí, parceiro. O sol já vai secar as lágrimas do guerreiro. O dia vai nascer e o sol já vai brilhar. O melhor está por vir, pode acreditar. Não diga que a vitória, irmão, está perdida. Se é de batalhas que se vence a vida. Raulzito já falou, ó, tente outra vez. Só os fortes sobrevivem, os fracos não tem vez. Nossa luta é amarga, irmão, como fel. Mas nossa vitória tem sabor de mel. Qual que é o sonho? Então diz pra mim. Montar o seu castelo, sua família, enfim. Tá tudo na sua mão, só depende de você. Você é capaz, acredite, pode crer. Não basta só crer, tem que lutar pra conquistar. Só depende de você a vitória alcançar. Não basta só crer, tem que lutar pra conquistar. Só depende de você a vitória alcançar. Mundo cabuloso, vivência precária. Muitos perto do fim, rotina diária. Sem percepção para o futuro, eu sei que a real aqui é amarga, true, já falei. Por amor, pela fé, eu vou caminhando. A meta é seguir em frente, sempre acreditando que tudo é possível naquele que prostramos. Sem ele no caminho, nada vale os planos. Ganância, cobiça, luxo, ambição faz parte da rotina daqueles que não têm visão espiritual. No mundo real, muitos passam mal. Quando a decepção vem, é normal. Todos somos passivos ao erro. Pecamos, humilhamos, assim o tempo inteiro. O único incorruptível aqui foi Jesus, que por nós se entregou, sangrou numa cruz. Nele você pode acreditar. Com ele você pode o mar ultrapassar. Tenha como objetivo o céu de glória, que aqui na terra ele muda a tua história. Não basta só crer, tem que lutar pra conquistar. Só depende de você a vitória alcançar. Não basta só crer, tem que lutar pra conquistar. Só depende de você a vitória alcançar. Vida mais ou menos, desespero a flor da pele. Todo dia igual, nada de novo acontece. Eu vivia desse jeito num mundo de ilusão, achando que tudo que eu fazia daquele jeito tava bom. Tinha convicção de buscar a salvação, mas as pessoas ao redor nunca me deram motivação. Só Deus conhece a luta que cê passa, irmão. Só Deus conhece o que tá no seu coração. Vivemos num mundo onde a maldade caminha conosco, lado a lado, inveja, lasciva, luxúria, perdição que leva ao buraco. Muitos ao nosso redor assistem e torcem pra nossa derrota. Nossa vida incomoda, siga em frente que vem a vitória. Portanto, eleve seus olhos ao céu, de onde vem o socorro. É treta na cidade, é treta no morro. Então, nunca se esqueça, irmão, não desista. Só Cristo é o caminho, a verdade, a vida. DC03, rima profética, mostrando que Jesus Cristo é o caminho. Gospel Gangsta Brasil, levando a rua ao paraíso. Não basta só crer, tem que lutar pra conquistar. Só depende de você a vitória alcançar.